a batida apaixonante. Portal do Marrocha. Sabe que eu te amo e por isso machuca. Eu não vou negar que não foi minha culpa de me apaixonar por alguém do teu jeito. Mas eu também sei que ninguém é perfeito. Me diz que está com outro aí no meu lugar.